Flávio Mix, o DJ que balança a galera. Não complique, não sou mais sua, muito simples, só fazer depois. Um mais um dá dois, menos você sou eu. Vou viver o meu amor sozinha. Um mais um dá dois, menos você. Sagrado DJ Irã. É assim que se faz. Não compre.